E deixe-me dizer uma coisa. Também eu, quer dizer, nem acredito nem desacredito nessas coisas. É como este, com a coisa do tempo. É com a coisa de... Vai lá que o planeta, a Lua e o Sol e a coisa que não anda, que é a Terra Câmara. Eu não digo que não seja a Terra Câmara. Mas eu, conforme vão sendo os dias mais maiores, o Sol vai nascendo mais para ali, vai mais para ali. Mas vai por em baixo. Quando são para serem os dias mais pequenos, vai indo para ali, indo para ali. Eu não digo que não seja a Terra Câmara, eu não digo que não. Mas não é assim uma coisa que acredito que é a Terra Câmara. Porque repara uma coisa. A gente, ano de noite, a gente acende uma vela ou um candeeiro, o senhor está a olhar para aqui. Já está aqui a luz. Mas vai assim de para além para trás do senhor, vai aqui escurecendo. E vai nascendo para além, não é? É verdade ou não? Puxa, eu não digo que não seja a Terra Câmara. Mas é que na minha cabeça, capaz de ser os dois planetas que giram de volta da Terra. Os homens fazem os livros, fazem isto, fazem aquilo, mas é os homens que os fazem, não é? As pessoas do mundo, não é? Não é Deus que cabem fazê-los, é as pessoas do mundo. E cada vez aumentam as letras umas por outras, não é? Eu não digo quando. Diz que é um eixo que tem que... Conforme quando o Sol assim anda à Terra. Não sei. Mas eu vejo nascer ali e quando der os dias maiores vai indo para ali. E eu digo, não sei, é Terra.